As oliveiras de além enchem o chão de perfume. No campo sinto-me bem, gosto do lume. Abres a mão e uma pinha rebenta em lúcidas unhas. Ardes que amor que eu te tinha, tão grande que nem supunha. A tarde na terra embebe os olhos com que me vias. Dás-me o cabelo que serve de rosas frias. Amor, vê a voz que chama, quer água ou lençóis de linho na palha da sua cama. Em verso à noite adivinho. Amor, vê a voz que chama, quer água ou lençóis de linho na palha da sua cama. Em verso à noite adivinho. Em verso à noite adivinho.